Fala, Doninhada! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo podcast do Doninha Radioativa. Aqui é Driz, o Elfo Negro, e Doninha não é um robô. E aí, galera, tudo bem? E aqui é o Snaf, e Deus não pago e nego quanto puder. Fala, galera, e aqui é o Saiko, e eu tenho finalmente motivo para falar italiano. Muito bem, cara, estamos aqui no primeiro podcast do Doninha Radioativa, a gravação do nosso primeiro programa de rádio na internet, que é o podcast. Né, todos aqui no quarto do Cine Psycho, depois de 3 meses e depois de várias tentativas frustradas de gravar podcast, estamos nós aqui. Para quem já acompanha a gente desde o começo, já viu várias novidades no site. Para quem não, é só entrar.